agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, meu caro ouvinte, seja bem-vindo à 11ª emissão do Diga Lá ao Senhor Fado. Hoje estamos aqui novamente para ouvirmos a alma portuguesa a fazer soar para si, ao ouvir a alma portuguesa a cantar mais um daqueles belos poemas que só nós conseguimos interpretar. Só nós os portugueses, os fadistas portugueses. Aqueles que levam ao mundo inteiro, aos quatro cantos do mundo, aquilo que a alma portuguesa tem de melhor. Aquilo que Portugal tem de melhor. E que a guitarra portuguesa consegue deitar cá para fora numa bela melodia. Vamos ficar então com três fados. Disse-te adeus e morri, na voz de Cristina Branco. O fado da espiga, na voz de António Pinto Basto. E ficamos com Gaivota, na voz da nossa Amália Rodrigues. Já sabe que pode fazer o seu pedido em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Eu digo lá ao Sr. Fado, aguardando então o seu pedido. Fique connosco aqui com estes três fados que já lhe disse. Até já, fique connosco aqui. Diga lá ao Sr. Fado, sempre, sempre para ti, em português. Com as larachas dos manéis, há merendas pelo

que perfeito coração morreria no meu peito, meu amor, na tua mão, nessa mão onde perfeito bateu o meu coração. Três belos momentos se passaram, três momentos em que a alma portuguesa cantou para nós. Mas não, o Diga Lá ao Senhor Fado não termina por aqui. Eu tenho mais três fados para lhe trazer. Vamos ficar na voz de Beatriz Conceição, Liberta-me Amor. Depois ficamos na voz de António Zambujo, Fado da Vida Bela. E ficamos na voz de Rodrigo com Parece que é Bruxo. São os três fatos que vamos ouvir a seguir. Antes de mais, volto a deixar-lhe o recado que pode sempre contactar connosco em www.radioantinoeb.info ou em geral.radioantinoeb@gmail.com. Eu, e diga lá, Sr. Fato, estamos a aguardar por si. Deixe o seu coração palpitar. Deixe a sua alma ouvir o fado português. Ouvir a nossa guitarra que toca tão bem. Ouvir os nossos fadistas que interpretam os mais belos poemas. Ouvir tudo isso. Deixe-se libertar pelo fado. Deixe aquela lagriminha até ao canto do olho. Deixe o coração dar saltinhos no peito. Por que não fazer isso? Peça a sua música, peça o seu fado. Peça o seu momento. Faça deste programa o seu programa. Faça desta rádio a sua rádio. Vamos então ficar com estes três fados que lhe disse. E não se esqueça, fique por aí no Diga Lá ao Senhor Fado, para si, sempre, sempre, em português. És musa de beleza, sem limite. Permites que o poeta em mim não cesse. Me consentes ao oculto aparecer. No tudo que ofereces quando existes. Beleza assim de musa, tal qual trazes. Arrebata o tonto olhar de quem avista e arrisca ter a vida por um fio, mas perco-me num assobio, porque a vida é bela. És musa de beleza sem limite. Permites que o poeta em mim não cesse. Consentes ao oculto aparecer. No tudo que ofereces quando insistes em me inspirar. Aquilo que o teu silêncio explica. O destino traz para mim em labaredas, veredas onde sonhos da visão descompassam o coração. Mas a vida é bela. aquilo que o teu silêncio explica. O destino traz para mim em labaredas, veredas onde somos da visão, descompassa o coração. Mas a vida é bela. Diga lá ao Senhor Fado. Encontrei-me perdida no céu da noite escura, aonde te inventei, nas estrelas que não vi, a noite adormecida entornava ternura no meu corpo sem lei, em meus braços sem ti. A noite adormecida entornava ternura no meu corpo sem lei, em meus braços sem ti. Enlaçou-me no afago a sua imensidão de silêncio maior que a nudez dos mortais, como este que a mim trago, feito de solidão, onde se beija a dor por não te saber mais, como este que a mim trago, feito de solidão, onde se beija a dor por não te saber mais. Gritei então teu nome, rompendo com o meu grito o vácuo espelhado nas águas em que é tudo. O som desenterrou-me, o meu amor aflito, muito sufocado, cantou em voz mais rude. O som desenterrou-me, o meu amor aflito, muito sufocado, cantou em voz mais rude. Amor, vem libertar-me desta noite sem eco, aonde estou a sós com ela e com o meu fado. Antes de amortalhar-me, traz o verso em que penso na tua doce voz, que abençoa o pecado. Antes de amortalhar-me, traz o verso em que penso na tua doce voz, que abençoa o pecado. Amortalhar-me, traz o verso em que peço na tua doce voz, que abençoa o pecado. Antes de amortalhar-me, traz o verso em que peço na tua doce voz, que abençoa o pecado. Já não há tendinha, já não há ginginha, não há taverna real. Já as tascas todas e os dons de escada se transformam em snack bar. Já os restaurantes que havia antes são hoje self-service. E até no café se come de pé, e até que o Zé até já disse que agora comer é o luxo, é o luxo. À mesa sentada é o luxo, é o luxo. Toalha quadrada é o luxo, é o luxo. Um bom cozinhado é o luxo, é o luxo. E agora comer é o luxo, é o luxo. À mesa sentada é o luxo, é o luxo. Quem for petisqueiro tem que ter dinheiro, parece que é luxo. Já não há 300 maneiras diferentes de se comer bacalhau. Há duas ou três filetes pastéis servidos só ao balcão. Já não há travessas cheias imensas postas na mesa a fartar. Há doces partidos, cachorros preguinhos e o Zé tem de resmungar. Que agora comer é o luxo, é o luxo. À mesa sentar é o luxo, é o luxo. Coalho guardanapo é o luxo, é o luxo. Um bom cozinhar é o luxo, é o luxo. Que agora comer é o luxo, é o luxo. À mesa sentar é o luxo, é o luxo. Quem for petisqueiro tem que ter dinheiro, parece que é luxo. É claro que ainda a vida não finda, há muitos bons restaurantes. Não é um mistério, só falta o dinheiro para se comer como dantes. Para a gente meter, sem ser correr, coisa decente no bucho. Que até com dinheiro não é um mistério, mesmo comer é um luxo. Que agora comer é o luxo, é o luxo. À mesa sentar é o luxo, é o luxo. Toalha guardanar é o luxo, é o luxo. Um bom cozinhar é o luxo, é o luxo. E agora comer é o luxo, é o luxo. À mesa sentar é o luxo, é o luxo. Quem for pesqueiro tem que ter dinheiro, parece que é luxo. É o luxo, é o luxo. É o luxo, é o luxo. É o luxo, é o luxo. É o luxo, que agora comer é um luxo. À mesa sentado é um luxo. Quem for pesqueiro tem que ter dinheiro, parece que é luxo. Agora sim, agora é triste porque vamos chegar ao fim deste programa tão bonito, deste momento em que a alma portuguesa cantou para nós. Eu vou-me então despedir, desejando-lhe um dia muito feliz, um dia repleto de tudo o que é bom, todas as boas energias que o podem rodear. Já me estou a enganar. Mas a alma portuguesa canta para si e a prova disso é que o Diga Lá ao Sr. Fado está cá, amanhã, à mesma hora. Eu cá o aguardo para lhe trazer momentos tão bonitos como estes que temos passado aqui na nossa vida. Fique por aí, acompanhe o resto da nossa programação e peça então o seu fado, peça o seu momento. Faça deste programa o seu programa. Um grande abraço a todos, uns melhores cumprimentos e uma tarde muito feliz, repleta de toda a alegria e boa energia que eu sei que você merece. Fique bem com o Diga Lá ao Sr. Fado, que está agora a terminar, e vamos ficar também para terminar com Adeus Moraria na voz de João Braga. Fique com as despedidas do Diga Lá ao Sr. Fado e com a programação que se segue. Diga lá ao Sr. Fado, para si, sempre, sempre, em português. Adeus, ó casas velhinhas, das vielas estreitinhas, onde o fado já morou. Adeus, meu bairro de encantos, dos teus mais lindos recantos, só a saudade ficou. Adeus, moraria, adeus, tradição. Já vejo a cidade cantar com saudade na tua canção. E as casas velhinhas, feitas pedraria, vão pelo caminho dizendo baixinho adeus, moraria. Adeus, trapeira modesta, das sardinheiras em festa e dos beijos ao luar. Adeus, taberna bizarra, onde nas noites de parra guitarras iam chorar. Adeus, moraria, adeus, tradição. Já vejo a cidade cantar com saudade a tua canção. E as casas velhinhas, feitas pedraria, vão pelo caminho dizendo baixinho adeus moraria. As casas velhinhas, feitas pedraria, vão pelo caminho dizendo baixinho adeus moraria.